escapistas. Normalmente eu começaria o podcast desenvolvendo assim logo alguns pontos sobre o tema, né, que a gente discutiria ao longo da gravação, e um pouquinho antes da nossa vinheta você ouviria um audiodrama do Duvalho, do Marlon, né, já para construir o clima assim da pauta. Mas hoje eu queria começar logo com ligação direta, né, sem muita firula, sem um planejamento meticuloso para uma série de, sei lá, 3, 4, 5, 6 episódios. Eu acho que assim, passados mais de 150 escapistas, eu percebo que não apenas eu como host, mas como participante, por mais que a gente tenha construído assim uma certa identidade, assim, uma constância no tipo de conteúdo que fazemos, às vezes eu sinto que o podcast acabou ficando um pouco engessado nessa parada assim quase documental, né, que viemos levando, né, e acabou também que criou mais barreiras, né, para nos encontrarmos, né, simplesmente assim para papear, para falar abertamente das coisas que estamos assistindo, né, ou lendo em off, fora dos microfones. E aí também vai uma meia culpa assim do vosso host, né? Eu confesso que eu ando também sem inspiração para tocar o barco com uma nova série, seja ela longa ou curta, né? Então eu só queria mesmo assim, passar uma horinha assim numa, vamos dizer assim, área de escape, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa expressão no automobilismo, né? Na Fórmula 1, por exemplo. Uma área de escape é aquela zona de segurança, né, para você desacelerar, parar o carro quando você roda ou sai da pista, minimizando assim riscos, né, de danos e ferimentos. Para nossas necessidades, eu acho que uma área de escape assim para um papo assim freestyle talvez seja o que precisamos assim para retomar o fogo, né? Gostou desse nome improvisado, Dr. Mauro Elovitch? Está animado para essa sessão de descarrego? Bora, nada melhor do que bater um papo com os amigos, tomar uma cervejinha, sempre bom. Eu sei que você não curte muito esse tipo de proposta, né, senhor Reginaldo Hillman, o homem mais cansado do mundo, né, mas qualquer dia desses eu pretendo chamar o Jamerson pra você se animar mais. Não curto. Eu vou começar por você mesmo, só de pirraça, assim. Reginaldo, eu não sei se você tem algum destaque próprio, né, mas eu vi você falando em off, né, com a gente, assim, no grupo, sobre as séries Absoluto, né, que as três principais estão chegando às suas edições número 12, né, ou seja, estão completando um ano de publicação, ou dois arcos publicados, né. Qual a sua favorita? Tem alguma que tá te surpreendendo, assim, especificamente? Alguma tá te decepcionando? Diz aí, o que é que você acha? Ah, eu acho o seguinte, quando anunciaram o Absolute, eu imaginei que ia ser, né, um Ultimate, mais uma tentativa da DC fazer uma versão Ultimate dela, né, ou algo muito parecido, né? E não foi. Eu acho que foi um exercício criativo até interessante. O Batman eu acho que foi o que teve mais repercussão e popularidade por mérito mesmo. Eu acho o Batman muito bom, eu acho o Batman divertido, também não foge muito, né, do padrão. Não tem como falar mal de Batman também, né, Batman é bom de qualquer jeito. E eu gosto das mudanças que tiveram no título, no Batman Absoluto. Eu acho bem interessante. Mas não é o meu favorito. O meu favorito, como eu falei pra vocês, é a Mulher Maravilha, porque eu acho que tem uma arte linda. Talvez seja uma versão mais diferente da Mulher Maravilha. Eu acho que eles não têm medo de alterarem o canon, né, o personagem original. Eu acho que o uso da magia, né, a Mulher Maravilha sempre teve uma relação com magia, mas era uma relação que tangenciava, e agora ela está realmente envolvida com magia, ela pratica magia, né? Ela foi criada pela Circe, por uma feiticeira, então ela tem conhecimento de magia e põe em prática. Então eu acho isso super interessante. É o título que eu mais gosto. Nesses dois arcos, eu prefiro o primeiro ainda, né? Embora o segundo é muito bom. O segundo tem uma resolução final, um vilão que é totalmente assim anticlimático, mas não é ruim. É uma resolução realmente que você espera da Mulher Maravilha, né? Uma resolução que não é na porrada, que não é, né, uma coisa de super-herói mesmo, assim. Eu acho interessantíssimo, né, esse título. Eu acho que é uma das melhores coisas hoje feitas pela DC, essa Mulher Maravilha. Dos três títulos, né, do Batman, da Mulher Maravilha e o Super-Homem, eu acho ela a mais inovadora e a mais interessante. O Batman não tem jeito, é o mais popular, e o Super-Homem não fugiu muito, não. O Super-Homem tem mais boas intenções do que realmente resultados. adaptado, né? Eu acho que é o mais comum. Tem uma ou outra alteração que repercute muito pouco. A questão de aparecer aqui no Brasil é pouco ou nada relevante. A capa de energia não se mostrou a que veio ainda. Para mim, não chama atenção. No final, acho que do primeiro arco, eles mencionam os Omega Men, que é um título, né? Uma parte do universo DC que eu gosto muito, mas foi pouco ou nada usado, né? E não tem nada a ver com o Omega Men mesmo, né? Com o grupo da DC de terrorista, que eu realmente não me chama atenção. Eu realmente não acho um título interessante. Tirando aí os três títulos principais, eu acho que o mais, assim, inovador e fora da caixinha é o Caçador de Marte, né? É o Ajax absoluto, que eu falo brincando, né? Porque esse realmente é muito, muito diferente. É muito interessante. O uso da arte gráfica aí é fabuloso. Talvez seja o melhor título. Peraí, eu falei agora há pouco que era a Mulher Maravilha, né? É a Mulher Maravilha do meu gosto. São dois artistas espetaculares. Talvez sejam os melhores artistas da atualidade na DC. É isso mesmo. O Martian Manhunter é o Javier Rodriguez. E o da Mulher Maravilha é o Hayden Sherman. É incrível, assim. Você vê um artista hoje em dia fazendo isso. Ele tá acumulando dois títulos na DC. Eu acho que só o Dan Mora consegue fazer isso. Mas esse Hayden Sherman, você tá dizendo que é o Javier Rodriguez, né? Você acha que talvez seja o melhor? Sim. Eu ainda prefiro do Hayden Sherman, que ele tá fazendo a Mulher Maravilha e aquela Dark Patterns do Batman, que assim, são duas coisas assim, diametralmente opostas, né? Você vê a Mulher Maravilha calcada na magia, em mitologia e tal, e o Hayden Sherman, se fosse pra me dizer assim, pra me definir a arte dele assim, o que é parecido, eu diria que era tipo uma mistura de Tim Sale com Eduardo Riss, o que ele faz no gibi do Batman. Na Mulher Maravilha já é outra coisa assim, completamente diferente, principalmente nesse primeiro arco, quando ela lida com aquele, não usam esse termo, mas é um caju, né? Que é gigantesco, né? Aquela criatura enorme. Isso, né? Uma criatura mitológica, né? Mitológica, enorme. Assim, você vê na página, assim, é incrível, assim, a dimensão. É um artista espetacular, esse cara. E eu gosto muito mais ainda do que ele tá fazendo em Batman, e pra você ver como é que no nível dele, o sarrafo dele tá, né? Mas o que eu gosto no Caçador de Marte é o uso, é a aplicação da arte para a narrativa, porque ele está usando arte gráfica para expressar telepatia, e ele usa principalmente como se fosse, né, o olfato, aquela fumacinha, né, do marciano. E eu acho isso demais, cara, eu acho incrível, e é quase como se fosse uma alucinação, né, o marciano. É até difícil de explicar. Eu acho que o Caçador de Marte Absoluto é o título mais interessante dessa leva. Ele é fabuloso. Ele lembra um pouco o Shade da Vertigo e, olha, ele é surpreendente. De todos, ele é um que você esperava, não esperava nada e entregou tudo, assim. Aí os outros, eles realmente, assim, não trouxeram muita coisa, não, tá? O Lanterna Verde, eu acho ele confuso, muito esquisito. Eles tentaram dar um tom sombrio. O Abinsur é realmente alienígena. Tem uma apresentação alienígena que é, como eu acho que o alienígena tem que ser, inexplicável, né? Uma coisa que não é compreensível pra gente, mas a explicação dos anéis, e eles de cara, eles já lançam as variantes de cores dos anéis, e tem aquela questão também das emoções, e as pessoas morrem e são transportadas, e aparece já todo mundo, o Guy Gardner, o Jon Stewart, a Jo Mullen, aparece todo mundo. Eu acho que virou um balaio de gato, confuso. E o Flash é o mais tradicionalzão, e eu não gostei, né? Não porque é tradicionalzão, é porque não mostrou a que veio, eu não gostei, eu achei nada demais. É isso, assim, eu acho que eu realmente esperava muito pouco. O evento que traz esse universo absoluto também não é grande coisa, né? Aquele tudo ou nada, né? O All-In, eu li sem grandes expectativas, mas eu acho que tanto o Batman, a Mulher Maravilha e o Caçador de Marte são títulos que valem a pena acompanhar, sim, né? Pelo menos aí eu tô dando opinião do meu gosto, né? Que foram os que eu mais gostei. Não sei se você acompanhou algum deles, Mauro? Você já leu algum deles? Eu li as primeiras edições do Absolute Batman. Eu gostei bastante. Tanto que eu resolvi até esperar sair aqui pra eu comprar em gibizinho. E gostei, cara. Porra, gostei bastante. Me lembrou a fase legal do começo do Scott Snyder lá no Batman. Então, cara, me agradou sim. Os outros eu não cheguei a ver ainda. Comprou já ou vai passar na banca aí? Porque eu acho que já chegou, né? Tá. Saiu o primeiro, né? É isso. Eu vou passar amanhã pra pegar. Isso é encadernado ou é gibizinho de grampo, né? Porque eles estão voltando a lançar mensal com grampo. É, eu não tenho certeza agora. Que eu acho que é uma ou duas edições por gibizinho. Nesses absolutos eu vou comprar da Mulher Maravilha, bicho. Porque pra mim foi o que eu mais gostei mesmo. Do Batman, eu acho bom, sabe, bicho? Mas assim, uma coisa que eu também falei pra vocês, acho que até naquela gravação recente que a gente fez do Terror Sagrado, que eu tô muito abusado, bicho, de realidade alternativa, assim, com esses personagens, assim, com o Batman e também o Super-Homem, que são os personagens que têm mais realidade alternativa na DC. Aí eu tô meio saturado disso, sabe? O melhor que seja, não é uma coisa, assim, que me agrada muito. E eu acho que eu vi o Scott Snyder, eu acho que eu até comentava isso com o Maurício essa semana, que a levada do Scott Snyder é fazer, tipo, um mangá norte-americano, né, com o Batman, né, absoluto. E você vê que uma coisa que eu não gosto no gibi, que não me conquistou logo de cara, é aquela confrária que ele tem com os vilões, né, que são amigos da infância, da adolescência dele. Esse tipo de coisa, assim, eu não gosto. Ele já tem um relacionamento com o Croc, com o Pinguim, com a Mulher Gato. Nossa, isso é muito mangá, né? Essa amizade, assim, do passado e reverberando, assim, no futuro, né? Tem muito mangá desse jeito, né? Isso não me pega muito, não. Já a Mulher Maravilha, caramba, bicho, eu acho incrível. Eu falo isso na questão da realidade alternativa, é porque o gibi da Mulher Maravilha, da Kelly Thompson, faz só um pequeno desvio. Ela seria a Mulher Maravilha normal. Ela não tivesse sido enviada para ser criada no inferno pela Circe. A relação dela com a Circe, que ela não queria ser mãe e criança de Ana, se ela vai melhorando a Circe. Nossa, cara, isso é muito bom, bicho. Do jeito que ela escreve, a ação desse gibi. Eu acabei de ler a edição número 12, e esse arco foi ela, a Diana, tentando salvar uma irmã dela, uma amazona, porque nessa realidade ela não tem contato nenhum com as amazonas. Ela, no presente, ela tá em busca das amazonas, de Temsira, e ela tá tipo num labirinto, assim, num fosso. Eu tenho ouvido todo mundo falar tão bem que eu fiquei curioso também, vou pegar esse. Ah, é bom pra caramba, cara. Assim, do nada você descobre que ela não tem um braço, que ela sacrificou um braço. Que ela é uma amazona mesmo, né? Porque geralmente a amazona tem um negócio do seio, né? Que é assim, um seio, ela decepa um braço, né? Um sacrifício. Aqueles conceitos básicos de magia, que magia você paga um preço, né? Ela paga um preço e ela dá um braço. E ela, assim, apesar que ela foi criada no inferno, a essência da Mulher Maravilha é ser boa e buscar a paz e a conciliação. Então ela continua a ser assim. Isso é que é interessante. Interessante, né? Só que ela, assim, ela ainda assim é uma guerreira, cara. E ela é porradeira, né? Então, pô, é legal pra caramba. É o título que eu mais gosto. Ganhou um Eisner também, né? Eu acho que foi um Eisner merecido. Geralmente a gente vê assim, pô, um Eisner, uma sériezinha mais ou menos. Essa aí foi muito merecida. Pra mim é a melhor série da DC na atualidade. E o que você falou, Luigi, do Batman lá, da turminha dele, né? O Batman Smallville, que ele é amigo de todo mundo, do passado, né? Cara, eu não ligo mais pra isso, assim. Na verdade, eu não falo mal do Batman. Pra mim, eu aceito tudo que vem do Batman, né? Tudo. Que bom, velho. Né? Eu não esquento mais a cabeça com o Batman. Batman amigo do Croc, lá, tirando a máscara. Eu aceito Batman com mamilo, Batman sem mamilo. Pra mim, cara, eu não me importo mais, cara. Vem, eu aceito, sabe? Não esquento mais a cabeça. As vantagens de estar morto por dentro, né? Cara, não liga pra nada. Não, sabe por quê? Porque esse Batman absoluto, o que eu aproveito? Que ele é grandão, ele é chubby, né? Grandão, fortão, dá porrada pra caramba, inventa umas armas assim, maluca, todo mundo é exagerado, As orelhas do cartucho é umas facas, né? É umas facas, assim, sabe assim? Então, quer dizer, porra, cara, tudo, né? É exagerado. É mangazão mesmo. É, ele não tem uma pegada mangá. Isso é esculacha demais. Não tem, né? Mas assim, eu não tô dizendo que é uma pegada mangá, mas assim, é o estilo mangá da história. Ele tem a escolinha, a turminha, é amigo de todo mundo, assim, é? Né? É, Isso ele tem, sim. O visual mesmo, a arte lá, como é o nome do artista? Lá, eu me esqueci o nome dele. Tava tentando lembrar e não... Olha aqui, é, ele tem pezão, butinão, né? Ele é, parece o Warhammer 40K, cabecinha pequena, né? É isso, é Nick Dragotta. Isso, Dragotta, isso aí. É. Mas, cara, isso também não me incomoda, assim, tá valendo, cara. Porque sabe o que que é? O Flash absoluto é igualzinho, igualzinho, cara. O Super-Homem também, cara. Ele tem um penteado diferente. Ah, aí não muda nada. Já que você vai fazer uma outra coisa, faça diferente. Que realmente você associa ao personagem, claro, tem que ter também uma certa similaridade. Mas você tem que ser outra história, senão você tá mais uma vez contando as mesmas histórias, né? Ô Mauro, você tá assistindo a segunda temporada do Pacificador? Eu acho que essa semana que tá gravando é o qual? É o sexto episódio? É o sexto episódio. Você é oito, né? Se eu não me engano. É, falaram que é isso. É oito, né? E aí, tá gostando da temporada? Pô, eu tô, cara. Eu adoro essa série. Gostei muito da primeira. Aí o pessoal fala, tem todos os vícios do James Gunn e não sei o quê. E humor besta. Cara, como você não vai se divertir com uma série que tem, né, violência gratuita, as bagunçaiadas, os glam rock dos anos 80, John Cena. Suruba com gente feia, né? Isso. Cara, e é muito divertido, cara. É. Ele faz... O James Gunn é ótimo pra essas famílias disfuncionais. Ali ele tá com a rédea mais solta do que ele tava no Guardiões, do que ele tá no Superman. Aí ele pode trazer coisa de sexo, de, né, gente explodindo gratuitamente. Pô, cara, como é que você vai não gostar da primeira, que o Economus mata um gorila possuído por alienígena com uma motosserra? Porra, bom demais. E essa segunda temporada ele tá tratando essa questão de universo paralelo de um jeito, assim, tão mais legal do que tem sido feito, por exemplo, no MCU, quando você vai tratar de realidade paralela. Ele tá fazendo aquilo dali, assim, apesar da grande surpresa aí dessa semana, né? A gente, né, qualquer pessoa já tava meio que, já tinha meio que sacado antes o que ia acontecer. Ele faz isso, assim, de um jeito que você acredita naquele universo, você entende por que que o Chris vê aquilo como uma versão idealizada do que ele poderia ser. E depois, né, cara, pô, a cena com as pessoas perseguindo lá a Debye realmente dá um desespero, cara. Você, mesmo já sabendo que aquilo ia acontecer, ficou bem legal. Eu tenho gostado muito aí da série. Ela é mais parada do que a primeira, né? A primeira já tinha acontecido muito mais coisa, o ritmo era mais frenético. Mas eu gostei muito da construção que foi feita, do aprofundamento que ele dá ali nos personagens e da construção desse universo paralelo. Que personagem merdeiro, né, bicho? Porque ele matou o pai na infância, ele matou o irmão. Aí nesse começo da temporada ele mata a versão dele dessa terra paralela. Ele matou o Rick Flag, que era o relacionamento lá da Hal Court, né? Uhum. Não era, ela disse que não era namorado, era um fica, né? Era um fica. Mas era o cara que ele admirava, né? Ele gostava do Flag. E foi sob ordens, né? Acaba dizendo na série que foi a Amanda Waller que mandou ele matar, né? É, não, isso então, até assim, mostra lá no filme, né? Do Esquadrão Suicida, mostra que a Amanda Waller mandou ele recuperar lá aqueles discos que podiam incriminar ela e os Estados Unidos a qualquer custo, tivesse que matar quem fosse, mataria. Só que assim, eles construíram muito bem, né? Um personagem toscão, tudo. Eles dão um background legal, sofrido pra ele, né? Ele era pra ser um personagem bobalhão, divertido, como ele é lá no Esquadrão Suicida, mas na série é o que você falou, cara. Ele é um personagem carregado, né? Porra, a vida dele fodida, treinado, né? Foi criado por aquele pai merda dele, e nazi. E você vê que ele não queria ser aquilo, mas ao mesmo tempo ele não conseguia sair daquele ciclo, daquela criação dele, do peso que o pai jogou da morte do irmão. Pô, é muito legal, cara. Nessa temporada ele realmente convive mais com essas culpas dele. Ali na primeira toda, né, e ele fala isso, né, o que definiu ele como pessoa foi o negócio da morte do irmão. E nessa temporada ele tá lidando, né, com a consequência de ter tido que matar lá o pai, das merdas que ele fez lá, que matou o Rick Flag. Nessa temporada ele tá menos leve do que na outra, porque na outra ele ainda tinha as tosqueiras engraçadas dele. Mas tá boa mesmo assim, cara. A série, por enquanto, ainda gosto mais da primeira, mas o James Gunn tá prometendo aí pra esse final, e esse episódio realmente foi o melhor da série até agora. Então eu tenho gostado bastante. O John Cena, ele dá conta, né, bichão? Quem diria, né? Assim, um ator assim que geralmente a gente vê filme de comédia, filme de ação. O cara que veio do WWE, né? Cara, mas o cara dá conta, bicho. Eu acho que a cena que ele me conquistou... Eu já gostava dele do filme, do Esquadrão Suicida. Mas a cena na primeira temporada, a cena é do piano, bicho. Porra, ele tocando aquilo ali. E é ele mesmo tocando, né, o piano. Depois fala, né? Home Sweet Home do Motley Crue, que ele toca no piano. Isso, cara, bicho, muito boa aquela cena. Mas assim, a gente fala da parte séria, mas a galhofa, a comédia, tá muito boa também. Eu me acabei de rir com aquele episódio, eu acho que o Reginaldo gostou desse episódio também. Do agente lá, da Argus, que tem cegueira aviária, bicho. Puta que pariu. Cara, como eu ri daquilo ali, velho. Aquela cena do Eagle de ação, né? Dando conta lá do esquadrão lá, tentando invadir a casa pra pegar o portal. Puta merda, bicho. Que cena espetacular, velho. Ô, Regi, você lembra desse agente, né, dele no Saturday Night Live? Mais ou menos. Eu tava pensando da onde eu conhecia ele, e é isso aí mesmo, cara. Ele é engraçado mesmo, esse cara. Ele é engraçadaço. Ele era do Saturday Night Live e ele tinha um quadro fixo que era o Ladies Man, que aí ele ficava de roupão e dando as cantadas furadas nas mulheres. E, cara, ele é muito bom, ele é bem engraçado. Cara, ele tá ótimo nesse, né? Os apelidinhos que ele fica dando pros outros. Tá gostando dessa temporada, Regina? Então, é isso que eu ia falar. Eu também achei a primeira, claro, mais dinâmica, né? Mas não é ruim. Ela só tem uma outra pegada, né? Ela poderia ser mais ágil, porque você já conhece todo mundo, mas ela tá contando uma outra história. Ela demorou muito pra engrenar com essa história de vai e volta pra esse universo, mas não tá ruim, não. É só realmente um ritmo diferente. Não tenho achado ruim, não. Acho que só demorou um pouquinho pra pegar, só. Tá pegando mais devagar o ritmo. Mas não acho ruim, não. Tá boa, assim. Não tá ruim. Toda hora que aparece a águia só andando com aqueles pulinhos, eu já acho divertido, cara. Né? Eu acho ela muito engraçada, cara. Só de dar aqueles pulinhos, né? E ela não é simpática. Sabe aqueles bichinhos fofinhos, que é fofinho, que é engraçadinho? Ela não é simpática. Pode ver, com todo mundo, cara, ela é agressiva, meu. Então, assim, com todo mundo é escrotaça. É, ela é agressiva, cara. Ela não é simpática. Então, assim, é um bichinho de estimação que não é simpático com ninguém, assim. A série, ela é interessante mesmo. Tinha tudo pra dar errado mesmo. Você pode até ver que, assim, o pacificador, né, da outra terra, ele até se veste melhor, né? Aquele uniforme de manga comprida fica até menos bobo do que o pacificador original, de manga curta, né, meu? Assim, meio mais bobão, assim, né? O capacete é mais ergonômico, né? Tem mais estiloso, né? Uhum. Você pode ver que tem tudo pra ser meio ridículo mesmo, né, a série. Como que é o outro? É o judoca, né? O vigilância. Ah, não, o judo master. É, cara, que é uma figuraça, né? Cara, é um toquinho, né? Ah, não, comendo cheetos. E o volante dele tá sujo, é tigrado mesmo, aquele volante. Eu tava olhando. É muito bom, cara. Tem umas coisas assim, é bom, cara. Assim, o vigilante também é uma figuraça, né, meu? Ele repetiu o meme, né, do Homem-Aranha, né, apontando um pro outro, né? Foi muito bom, cara. Não, ele encontrando o outro foi muito bom. Esse último episódio, ele foi melhor do vigilante. A mãe dele dedando ele, que ele falava que ele namorava hardcore pra mãe. É muito bom, muito constrangedor. Constrangedor, e, né? E a hora que explode a sala e voa cocaína em todo mundo, cara, é muito bom. Não, e o cara não usa o dinheiro, né, bicho, que ele aprende, né, velho? Senão esse dinheiro é do crime e tal. Os outros tal. Tudo botando no bolso, tem razão. O engraçado é que o James Gunn, ele meio que ele tem a trupe de atores dele, né? Ele tá sempre repetindo, assim, ele chamou o Michael Hooker, né, pra ser o caçador lá da Zagger lá, não foi? E também é muito bom, cara, ele enfrentando as águias lá, é muito legal também. Porra, ele tem o maior prazer de matar o Michael Hooker, né, bicho? Ele foi o Yondu lá no Guardiões da Galáxia. Já nesse universo universo no Esquadrão Suicida, ele foi aquele um dos primeiros dispensáveis lá, que morreu lá naquela missão, né? Aquele cabeludo lá, acho que era o Sábio, alguma coisa, um nome assim. E você, Luiz, o que você viu de bom aí essas semanas? Da minha parte, assim, uma série que até, assim, esse oitavo e último episódio, né, dessa temporada, eu achava que seria uma antologia, assim, uma minissérie. Nem é uma série mesmo, inclusive com a necessidade de uma segunda temporada pra poder dar andamento, assim, às coisas que não fecharam, assim, nesse season finale, é a da Alien Earth, né, Alien Terra, né, que na Disney Plus, né, que tem a produção executiva daquele Noah Hawley, que era o showrunner daquelas excelentes séries, né, que eu acho que é muito boa aquela série, Fargo, né, que é tipo um spin-off daquele filme lá dos irmãos Coen, e Legion, né, é do personagem Legião, lá do filho do professor Xavier, né, uma série excelente também, assim, passou muito debaixo do radar, mas era muito boa. Mas, assim, antes de comentar, assim, qualquer coisa, assim, do Alien Earth, eu preciso reconhecer também que a Disney me surpreendeu tanto, assim, com a abordagem que ela vem trabalhando, assim, com a franquia Alien, quanto a do Predador. Isso porque eu acho que não tem muito tempo, né, essas duas propriedades intelectuais, né, pra ficar numa expressão que eu acho que todo mundo parece detestar, né, essas duas propriedades intelectuais, elas pertenciam à Fox e vieram naquele pacotão ali da aquela fusão, acho que foi em 2019, né, e do lado, assim, do Predador, assim, já teve aquele ótimo filme, assim, Prey, né, esse ano saiu a animação Killer of Killers, e agora em novembro, assim, vai ter o filme Badlands, o título nacional é Terras Selvagens, que pelos trailers, acho que dá a entender que veremos pela primeira vez, assim, uma história, assim, do ponto de vista do Predador, e não, assim, um Predador experiente, assim, já testado em batalha, mas seria um Predador fazendo, tipo, um rito de iniciação, assim, numa parceria com um Android, né, um sintético lá daquela Weyland Yutani, né, de Alien, né, uma sintética que ela tá pela metade, né, ela foi torada ao meio. Da parte de Alien, assim, ano passado teve o filme Romulus, né, que eu achei ótimo, acabou funcionando, assim, tipo, como um Alien 1,5, né, ela tá na timeline, assim, da história, fui ver aqui os anos, né, tá lá no ano de 2142, enquanto que o oitavo passageiro, tô vendo aqui, se passa em 2122, né, 20 anos antes. O Aliens, o resgate, teria aquele gap de quase 60 anos, né, que a Ripley acorda lá no estado criogênico, e Alien Earth tem lugar na timeline como se fosse um prequel do oitavo passageiro, 2 anos antes, né, em 2120. E, assim, é um desenvolvimento, assim, de algo que a gente sempre viu ali a colar, acho que com pouca carne, né, mas aqui vemos, assim, um churrasco completo, assim, com a Weyland Yutani, a Prodigy, né, e é dito, assim, que mais 3 corporações que controlam toda a economia e os recursos globais. Assim, muito naquela vibe, assim, se você tem algo a oferecer à corporação, você vira uma espécie de ativo nesse feudalismo moderno. Se você não tem a oferecer nada, você é tipo um rejeito, né? Na história fica subentendido que a tecnologia do sintético é até recente, né? A criação de um jovem gênio, né? Boy Cavalier, que é um trilionário, que é o dono dessa Prodigy. É ele que promove, assim, um lance, assim, de espionagem industrial numa nave da Yutani, que aparece logo no primeiro episódio, e ela trazia espécies como a do Xenomorfo e alguns outros, assim, tão perigosos quanto, assim, eu acho que vale muito a pena assistir a série pra ver esses outros também. E essa nave, ela cai numa cidade governada pela Prodigy, e tudo que tem nela é reivindicado por esse Boy Cavalier, e enviado, assim, pra estudos num centro da Prodigy num arquipélago de ilhas, né? O detalhe é que, em paralelo, assim, esse Boy Cavalier, ele tá também fazendo experimentos de transhumanismo, né, em sintéticos, né, com transferência psíquica de pessoas de verdade. Assim, na verdade, são crianças com doenças terminais ganhando a chance de continuarem vivendo em corpos sintéticos. Esse lance das crianças, assim, no primeiro momento, assim, eu acho que vocês vão achar irritantes, né, mas eu acho que o Noah Hawley, ele começa a plantar umas coisas que eu gostei muito, né, como se a trama fosse uma subversão do Peter Pan, né, com a Wendy sendo essa primeira sintética, né, com a consciência transplantada. Ela desenvolve uma habilidade de comunicar com o xenomorfo. Aí tem um Morrow, né, que é tipo um ciborgue da Weyland Yutani, que ele é como se fosse um Capitão Gancho, e o próprio xenomorfo, ele acaba sendo um crocodilo, né, que é o objeto da obsessão desse Morrow, o nosso Capitão Gancho. E esse Boy Cavalier seria mesmo o Peter Pan, né, que se recusa a crescer. Começa morno, assim, ele esquenta, eu acho que termina, assim, num cliffhanger muito bom, né, a trilha dos créditos finais, assim, me chamou muita atenção, sempre com um rockão, assim, da porra, assim, com a letra dialogando, assim, com a história. Teve Metallica, teve Jane's Addiction, teve tudo. Blue, teve Smash Pumpkins, Queens of the Stone Age, Pearl Jam. Essa semana virou até minha setlist da esteira. Vocês não viram ainda não, né, Mauro? Reginaldo, vocês tocaram play, não, me disseram. Mas vocês estão acompanhando esses filmes? Vocês já viram Romulus? Vocês estão gostando dessa abordagem da Disney pra Alien, pra Predador? Vocês estão acompanhando? Não, não vi a série não ainda. Eu ainda não vi a série, até porque eu li muito variadas críticas, gente falando que adorou, gente falando que decepcionou. Eu tava deixando pra começar depois que acabasse o Pacificador. Mas eu gostei bastante do que a Disney tem feito aí com esses universos, tanto do Alien quanto do Predador. Especialmente do Predador. Eu gostei do Prey, esse assassino dos assassinos, eu achei sensacional, adorei a animação do Predador, muito legal mesmo. E gostei muito do Alien Romulus, achei bem legal também. Achei que dá aquela retomada na ideia, né, do Alien claustrofóbico, da menina presa na nave com os alienígenas. Eu gostei bastante. Aí eu até tava com expectativa, mas aí eu fui vendo o pessoal falando tal, e acabei deixando meio em banho-maria. Mas pretendo assistir, sim. Tem que reconhecer que, assim, a minha opinião com Alien Predador é meio viciada, bicho. Porque são duas franquias que preciso dizer que eu gosto muito, bicho. Mesmo os filmes ruins, assim, Aliens vs Predador, eu gosto daquela bagaceira, sabe? Pecado culposo. Cara, quando eu lembro que a gente gravou aquele episódio do Predador, bicho, eu acho que talvez eu fui o único que eu acho que eu gostei daquele Predadores lá, com o Adam Brody. Eu gostei também. Ué, não, eu gostei, né? Daquilo também. Cara, eu me divirto com esse filme, bicho. Agora, assim, um que eu não gosto mesmo é aquele do Shane Black, né? O Shane Black ali não... Aquilo é ruim. Aquilo é ruim. Aquilo ali não dá pra salvar, não. Em relação aos Aliens, bicho, eu gosto, bicho. Até do Prometheus. Prometheus tem umas partes idiotas. Mas, assim, Covenant eu acho bom. Todos os filmes, assim, que trabalharam com sintéticos são muito bons. E nessa série Alien Earth, tem um sintético lá, que é o Kurt. E esse Morrow é um ciborgue, né? Eu acabei de falar. E meio que fica uma disputa entre ele, né? Um ciborgue, né? Que é meio humano contra o sintético, né? Tem um Alien lá que ele parece aquele... Não sei se vocês lembram daquele joguinho lá do Marvel Super Heroes, né? Que eu jogava muito em fliperama. Mas tem aquele Shuma-Gorath, né? Que eu acho que é até vilão lá do Doutor Estranho. Aí tem um tipo um Shuma-Gorath pequenininho, cara, bicho. Que ele tá sempre atrás de um hospedeiro, né? Ele pega, arranca o olho e fica no lugar do olho da pessoa, né? E ele é super inteligente. Na série tem um episódio lá que ele arranca o olho de uma ovelha. A ovelha do mal, bicho. É do mal, velho. Caramba, bicho. Que negócio do caralho, velho. Tem algumas coisas assim que você nunca viu nos filmes anteriores, né? Inclusive essa linguagem, essa comunicação de um desses sintéticos que faz aqueles sibilos e aprende a comunicação com um. Pelo menos assim, eu gostei muito. Aí eu queria ver o que vocês vão dizer quando for assistir, né? Se vocês superarem essa questão das crianças. Eu sei que o Mauro não tem muita paciência, né? Vou superar, cara. Vou fazer um esforço aí. Então é isso, velho. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, você pode encontrar os episódios dos Escapistas no seu agregador favorito. Se você quiser registrar a sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas. Se você gostou do que ouviu, assine nosso feed, divulga nossos podcasts para mais pessoas na sua rede social, faz seu comentário no Spotify, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compra teus gibis, livro, Blu-ray, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos aqui. Valeu, Mauro. Opa, até o próximo papo. Valeu, Reginaldo. Valeu aí. Abração, pessoal, e até o próximo, os Escapistas.